saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado olhando pra igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor desta igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, mantendo sua igreja firme, fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente em consagração. Marcham para a frente, a igreja que ora vai morar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está? Instante o poder caía. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está? E no mesmo instante o poder caía. O louvor subia e no mesmo instante.